o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Estudamos que todas as coisas no mundo físico estão relacionadas ao mundo espiritual. Estudamos que as coisas que estão à nossa volta e trouxeram destruição, morte, roubo, prejuízos, frustrações, amarguras, separações, quebras, vieram do reino das trevas. Mas o reino da luz, dominado pelo Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele vem sobre a tua vida durante esta ministração. E ele está levando embora as trevas da tua vida. O Espírito Santo está agindo em teu favor. Quem é e o que faz o Espírito Santo agora? O Espírito Santo, ele é o Consolador. É aquele que está conosco em todo o tempo. 24 horas por dia, ele está olhando para você. Ele está do seu lado. E ele deseja mais do que isso. Ele está desejando entrar em você e dominar toda a tua vida e tirar tudo aquilo que o império das trevas semeou nas tuas emoções, nas tuas lembranças, na tua memória, no teu coração, nas tuas circunstâncias, e trazer vida e vida em abundância. O que ele faz? Ele convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele coloca sobre nós temor, não acusação, mas o temor. Eu não vou pecar, eu não quero viver pecando, eu não vou usar a minha boca para amaldiçoar, eu não vou buscar os meus interesses pessoais, eu não vou tratar com as pessoas conforme a sociedade muitas vezes ensina, e pisar aos outros e passar por cima de valores, de conceitos, de integridade, de honestidade para conseguir o que eu quero, porque eu estou entendendo que eu estou numa vida passageira. E eu vou me preparar para a vida da eternidade. E eu passarei a eternidade com o Espírito Santo de Deus. Então, desde agora, ele vem e nos ajuda, nos ensina. Ele vem consolar, curar, restaurar tua vida.